Capítulo 14. Mais do que qualquer outro sentimento nessa reunião, o que se sobressaiu foi a comunhão entre eles. Maxwell a observava, ansioso pelo auge que ele sabia que ainda não havia sido alcançado. Quando o clímax chegasse, aonde isso iria levá-los? Ele não sabia dizer, mas não estava muito preocupado com isso. Apenas prestava atenção, cada vez mais admirado nos resultados daquela simples promessa, enquanto ela se cumpria na vida dessas pessoas. As consequências já podiam ser percebidas por toda a cidade. Quem poderia mensurar a influência delas no final de um ano? Uma prova dessa comunhão era evidente nas promessas de apoio que Edward Norman recebeu para o seu jornal. Várias pessoas aglomeraram-se em torno dele no final da reunião, e a resposta ao seu pedido de ajuda aos discípulos cristãos de Raymond havia sido totalmente compreendida por esse pequeno grupo. O valor de um jornal como esse dentro dos lares e em nome de bons cidadãos, sobretudo na atual crise em que a cidade se encontrava, não podia ser mensurado. Agora que o jornal receberia um aporte financeiro tão generoso, restava saber o que poderia ser feito. Ainda assim, como insistiu Norman, o dinheiro por si só não poderia dar poder ao jornal. O jornal teria de receber o apoio e a simpatia dos cristãos de Raymond para ser considerado uma das grandes forças da cidade. Na semana depois da reunião de domingo, houve grande agitação em Raymond. Era a semana das eleições. O diretor Marsh, fiel à sua promessa, tomou a sua cruz e carregou-a com coragem, mas também com tremor, lamentos e até lágrimas, pois sua convicção mais profunda havia sido abalada. E ele se isolou do universo acadêmico do qual fazia parte havia anos, com uma dor e angústia que lhe custaram mais do que qualquer outra coisa que já havia feito como seguidor de Cristo. Com ele estavam alguns professores da faculdade que haviam assumido o compromisso na primeira igreja. A experiência e o sofrimento deles eram exatamente os mesmos, pois eles também se afastaram de todos os deveres da cidadania. O mesmo aconteceu com Henry Maxwell, que mergulhou no horror da luta contra o lobby das bebidas e seus aliados, temendo repulsivamente a cada dia um novo encontro com eles. Nunca havia carregado a cruz como essa. Cambaleava sob o peso dela, e nos breves intervalos em que chegava do trabalho e buscava o silêncio de seu gabinete para descansar, o suor lhe corria pela testa. E ele sentia o terror real de alguém que marcha na direção de horrores desconhecidos e invisíveis. Mais tarde, olhando para trás, ficou surpreso com sua experiência. Não era um covarde, mas sentia o pavor de qualquer homem como ele sente ao deparar de repente com um dever que implica fazer certas tarefas tão desconhecidas que os próprios detalhes relacionados a elas expõem sua ignorância e o enchem da vergonha e da humilhação. Quando chegou o sábado, dia das eleições, a agitação aumentou. Houve uma tentativa de fechar todos os bares. Essa tentativa foi apenas parcialmente bem-sucedida, pois houve muita bebida naquele dia. O retângulo fervia, vomitava, praguejava e revelava seu pior lado para toda a cidade ver. Gray havia continuado suas reuniões durante a semana e os resultados foram ainda melhores do que ele ousara esperar. Nesse sábado, teve a impressão de que o ponto crítico de seu trabalho também havia chegado. O Espírito Santo e Satanás, o Deus da bebida, pareciam ter despertado para um conflito extremo. Quanto mais interesse das pessoas nas reuniões, mais ferocidade e maldade surgiam do lado de fora. Os homens dos bares já não escondiam o que sentiam. Ameaças declaradas de violência eram feitas. Certa vez, durante a semana, Gray e seu pequeno grupo de ajudantes foram atacados por objetos de vários tipos, arremessados contra eles enquanto saíam da tenda de madrugada. A polícia enviou uma força especial, e Virginia e Rachel estavam sempre sob a proteção de Rolin ou do Dr. West. O poder da música de Rachel não havia diminuído. Em vez disso, a cada noite, parecia aumentar a presença intensa e real do espírito. A princípio, Gray havia hesitado em fazer a reunião naquela noite. Entretanto, ele tinha uma regra simples de conduta e sempre era guiado por ela. O espírito parecia levá-lo a continuar a reunião, E por isso, no sábado à noite, ele a fez como de costume. A agitação em toda a cidade atingiu seu auge quando as votações se encerraram às 6 da tarde. Nunca houve uma disputa tão grande em Raymond. A permissão ou não da venda de bebidas nunca havia sido um problema nessas circunstâncias. Jamais antes tais elementos na cidade tinham se confrontado. Era algo inédito o fato de que o diretor da Lincoln College, o pastor da primeira igreja, o reitor da catedral e os profissionais que viviam em belas casas na avenida principal tivessem participado pessoalmente da eleição e, com sua presença e exemplo, representassem a consciência cristã que havia se instalado na cidade. Os políticos ficaram surpresos com o que viram. No entanto, tal surpresa não os impediu de agir. A luta ficava mais acirrada a cada hora. E quando o relógio marcou 6 da tarde, nenhum dos lados podia dizer com certeza o resultado da eleição. Todos concordavam que nunca tinha havido uma eleição assim em Raymond, e ambos os lados aguardavam o anúncio do resultado com grande interesse. Passava das 10 da noite, quando a reunião na tenda terminou. Foi uma reunião estranha e, em alguns aspectos, notável. Maxwell havia ido de novo à reunião, a pedido de Gray. Estava completamente exausto por causa do dia de trabalho, mas o apelo de Gray foi tão comovente que ele não pôde resistir. O diretor Marsh também estava presente. Ele nunca tinha estado no retângulo e sua curiosidade foi despertada pela influência que o evangelista exercia na pior parte da cidade. O Dr. West e Rolin chegaram com Rachel e Virginia, e Lauren, que ainda estava hospedada na casa de Virginia, permaneceu perto do órgão, em sã consciência e sóbria, com uma humildade e medo de si mesma, que a mantiveram ao lado de Virginia como um cachorro fiel ao dono. Durante todo o culto, ela permaneceu sentada com a cabeça baixa, chorando parte do tempo e soluçando, enquanto Rachel cantava música. Eu era uma ovelha perdida. Agarrava-se com um desejo quase visível e tangível à única esperança que havia encontrado, ouvindo as orações, o apelo e a confissão que tinham tudo a ver com ela, como alguém que fazia parte de uma nova criação, mas com receio de exercer seu direito de compartilhar dela de forma plena. A tenda estava lotada, como em outras ocasiões. Havia certa perturbação vinda do lado de fora. A perturbação aumentava à medida que a noite avançava e Gray julgou prudente não estender muito o culto. De vez em quando, um grito vindo de uma grande multidão invadia a tenda. O resultado da eleição começava a ser divulgado e o retângulo havia levado às ruas todos os que estavam nas pensões, nos antros e nos cortiços. Apesar dessas distrações, a música cantada por Rachel impediu que a multidão na tenda se dispersasse. Houve mais de uma dezena de conversões. Por fim, o povo se aquietou e Gray encerrou o culto, permanecendo um pouco mais com os novos convertidos. Rachel, Virginia, Lauren, Rolin, o Dr. West, o diretor Marsh e o Sr. Maxwell saíram juntos em direção ao ponto habitual onde esperavam a condução. Ao saírem da tenda, perceberam no mesmo instante que o retângulo estava à beira de um tumulto causado pela bebida, e enquanto atravessavam a multidão aglomerada nas ruas estreitas, começaram a notar que eles mesmos eram objeto de grande atenção. Aí está ele, o cara de chapéu alto, ele é o líder, gritou uma voz rouca. O diretor Marsh, com sua aparência aprumada e imponente, chamava atenção no meio do pequeno grupo. Como foi a eleição? Ainda é muito cedo para sabermos o resultado, não é? Perguntou em voz alta e um homem respondeu. Dizem que o segundo e o terceiro distrito se posicionaram de forma sólida contra a venda de bebidas. Se for assim, o pessoal a favor da bebida foi derrotado. Graças a Deus, espero que seja verdade, exclamou Maxwell. Marsh, estamos em perigo aqui. Você consegue perceber a nossa situação? Temos de levar as mulheres a um lugar seguro. É verdade, disse Marsh com seriedade. Naquele momento, uma chuva de pedras e outros objetos começou a cair sobre eles. A rua estreita e a calçada na frente deles estavam completamente tomadas pelos piores elementos do retângulo. A situação é séria, disse Maxwell. Com Marsh, Rolim e o Dr. West, ele começou a avançar por um vão estreito. Virginia, Rachel e Lauren vinham logo atrás e eram protegidas pelos homens que agora percebiam o perigo que elas corriam. O retângulo estava tomado pela embriaguez e pela fúria. Via em Marsh e Maxwell dois dos líderes do pleito eleitoral, que poderia privar essas pessoas dos bares de que tanto gostavam. Abaixo os aristocratas, gritou uma voz estridente, mais parecida com a de uma mulher do que com a de um homem. Uma enxurrada de lama e pedras se seguia na direção deles. Rachel se lembrou mais tarde de Rolim ter saltado em sua frente e recebido na cabeça e no peito uma série de golpes que provavelmente a teriam atingido se ele não a tivesse protegido. E então, antes que a polícia chegasse, Lauren, olhando para cima e gritando, correu para a frente de Virginia e a empurrou para o lado. Tudo foi tão rápido que ninguém teve tempo de ver o rosto de quem atirou. Pela janela de um quarto que ficava em cima do mesmo bar onde Lauren havia saído uma semana antes, uma garrafa muito pesada. O objeto atingiu a cabeça da moça e ela caiu no chão. Virgínia se virou e, no mesmo instante, se ajoelhou ao lado dela. Os policiais chegaram nesse exato momento ao local onde estava o pequeno grupo. O diretor Marshall levantou o braço e gritou mais alto do que o uivo que começava a se ouvir na multidão, que mais parecia de um animal selvagem. Parem! Vocês mataram uma mulher! O anúncio, em parte, acalmou a multidão. É verdade? Perguntou Maxwell, enquanto o Dr. West se ajoelhava do outro lado de Lauren e a levantava nos braços. Ela está morrendo, respondeu o Dr. West rapidamente. Lauren abriu os olhos e sorriu para Virginia, que limpou o sangue de seu rosto, e depois se inclinou e a beijou. Lauren sorriu mais uma vez, e no momento seguinte, sua alma estava no paraíso. Esta é apenas uma dentre milhares de mulheres que morreram por causa desse mal chamado bebida. Afastai-vos agora, homens e mulheres pecadores desta rua imunda, que essa augusta forma sem vida passe por essas fileiras de rostos estupefatos e sérios. Ela era uma de vossas mulheres, próprias filhas. O retângulo imprimiu sobre ela a imagem da besta. Agradecei àquele que morreu pelos pecadores. Para que outra imagem, a de uma nova alma, agora resplandeça de seu rosto pálido. Afastai-vos, dai-lhes espaço, que ela passe com reverência, seguida e cercada pelo grupo de cristãos consternados e em pranto. Vós a matastes, assassinos bêbados. Ainda assim, ó nação cristã, quem matou essa mulher? Recuai, silêncio, uma mulher foi morta. Quem era? Lauren, filha das ruas, pobre, bêbada, vil, pecadora. Ó, Senhor Deus, até quando? Até quando? Sim, a bebida a matou, isto é, os cristãos desta nação, que permitem a comercialização de bebidas. E somente o dia do juízo final dirá quem foi o assassino de Lauren.